Meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti. Força pra seguir. Quando meu coração calou, fostes intercessor, o meu ajudador, o meu consolador fiel. Consolador, ó Espírito Santo, sai de dentro de mim. Meu peito dói, minha alma chora quando não está aqui. Consolador, mora em mim. Sinto um vazio quando estou longe de ti, longe de ti. Oh, longe de ti.